de tudo que você pode ter, de tudo que você pode conquistar. A presença de Deus é o que mais tem valor para nós. De todos os bens que você pode alcançar, de todos os sucessos que você pode ter ao longo da sua vida, o seu maior bem e o maior sucesso da trajetória de um homem é a presença de Deus. Ela é valiosa, irmão. A presença de Deus, ela é valiosa. Amém? Amém, Senhor. Ensina-nos a dar o devido valor, Pai, à tua presença. Ensina-nos a dar o devido valor a ti, Jesus. Irmãos, eu creio que cada vez mais próximo um avivamento está chegando à nossa nação. Eu creio que cada vez mais próximo tem vindo uma intensidade diferente sobre nós, sobre a igreja, sobre a noiva. Digo isso por Rafa, porque a gente vive aqui, né? Mas eu creio que um avivamento está vindo sobre a nossa nação. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Mas tudo também tem a ver com quais são os motivos da sua busca. O que você tem buscado em secreto? O que você tem pedido nas suas orações? Porque foi como até o pastor Samuel, ele estava ministrando aqui no sábado, sobre unidade. E unidade também é nós buscarmos em conjunto algo em comum. O que você tem pedido em secreto? O que você tem buscado nas suas orações? Quais são os motivos da sua oração? Às vezes nós já oramos pouco. E quando nós oramos, nós enchemos os céus com carros, com pedidos relacionados à nossa vida pessoal, particular, financeira. Nós já oramos com uma frequência que deveria ser mais intensa. Mas e quando nós oramos, nós pedimos mal. Nós estamos prestes a viver um avivamento, mas será que esse avivamento, será que esse derramar de Deus tem sido motivo de oração para nós? Ou será que de repente nós buscamos um avivamento e clamamos pelo avivamento quando vem um pregador de fora e ele menciona isso num culto? A unidade no nosso meio, a unidade nas nossas vidas também significa nós clamarmos por coisas em comum. Se nós queremos um avivamento na nossa nação, nós devemos clamar por isso. Nós devemos pedir ao Pai para que realmente Ele derrame sobre nós o Seu Espírito. Porque se nós buscarmos pelo avivamento somente na hora do culto, pode ser que isso venha tardar além do prazo e se acontecer, irmão. Nós devemos clamar por esse avivamento. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar. Senhor, derrama a Tua glória sobre nós. Derrama a Sua glória sobre essa nação, Pai. Derrama a Tua presença sobre esse povo, Pai. E a começar por nós, Senhor. A começar por nós. Né? Me ensina a dar o devido valor que a Tua presença tem. Para que eu possa valorizar um momento como esse. Poxa, Deus está aqui, meu irmão. Deus está aqui. E um avivamento está prestes a acontecer na nossa nação. Amém? Uma das coisas que nós aprendemos nesses dias, e também é um ensinamento que a gente já tem vivendo há algum tempo, é que nós devemos buscar a presença em primeiro lugar. A presença é a prioridade. Eu queria ler com vocês uma passagem que está escrita em Mateus, capítulo de número 6. Se você puder abrir sua Bíblia. Mateus 6, 24. Todos acharam? Nós vamos ler do versículo 24 até o 34, amém? Diz assim: um escravo não pode servir a dois donos, pois vai rejeitar um e preferir o outro. ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os pássaros que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como as flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos... Eita, me perdi aqui. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe exatamente do que vocês precisam. Portanto, ponham em primeiro lugar. Diga isso, ponham em primeiro lugar. O reino de Deus e aquilo que Deus quer. E ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas dificuldades. Aqui ele é bem claro, irmão. Ele fala assim, olha, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E aquilo que Deus quer. As outras coisas, o seu trabalho, as suas roupas, a sua comida, Deus dará a vocês. Mas coloque em primeiro lugar na sua vida o reino dos céus e o que Deus quer. Queridos, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui para você ser um irresponsável que vai sair daqui e largar a mão de tudo. Se Deus mandar, você faz, irmão, mas não é isso que eu estou falando. Mas aqui ele diz claramente para nós, olha, se você for buscar, se você for pedir por algo, se você for suplicar por algo, peça pelo reino de Deus e por aquela que é a vontade do Pai. Porque os lírios do vale, eles são lindos, eles são perfeitos. E quem cuida deles é o Pai. Os pássaros não trabalham, eles não colhem, eles não guardam o alimento em depósito, mas o Pai os alimenta. Porque todas as coisas estão em Deus, meu irmão. Todas as respostas, todas as saídas, todas as resoluções estão em Deus. A provisão para a sua vida está em Deus, meu irmão. Se eu posso falar de provisão nesses dias, é o que eu mais tenho vivido, irmão. O que Deus tem provido, o que Deus tem aberto sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha futura família. O que Deus tem feito, meu irmão. E esses dias eu me preguei preocupado. Eu estava ali, Senhor, e agora? E só veio uma frase para mim. Lembra dos lírios dos vales. Irmão, aquilo bastou para mim. Porque nem Salomão em toda a sua glória foi mais formoso do que eles. Porque o Pai cuida. Porque o Pai, ele sabe exatamente do que vocês precisam. E ele menciona aqui, olha, eu sei qual é a necessidade de vocês. E disso vocês podem ficar despreocupados. Mas me busquem. Busquem o que eu quero. Busquem a minha vontade. Irmão, se existe um desejo no teu coração sobre um avivamento, sobre mais da presença, esqueça toda a tua oração, tudo que você vem buscando nesses dias. E comece a clamar pelo reino de Deus e pelo que Deus quer. Você não vai ficar desamparado, você não está desamparado, mas busque pela presença de Deus, porque a presença de Deus é o bem mais valioso que um homem pode ter. Jesus também menciona isso na parábola da pérola. O homem não tinha mais nada, irmão. Ele tinha a pérola e aquilo tipificava o reino de Deus. Porque se você tem o reino e você tem o que Deus quer, você tem todas as coisas. Por mais que você se encontre numa sarjeta, por mais que você se encontre aos teus olhos, passando por apertos e dificuldades, se você tem a presença, você tem todas as coisas. Você tem tudo, irmão. Tem algumas passagens aqui que eu vou ler para vocês, se você quiser anotar a referência. Uma delas está dizendo em João 14, versículo 13. Se você quiser só ouvir, pode ficar à vontade, irmão. Só anota a referência para você ter aí. Diz que tudo quanto pedimos em nome dele, em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Tudo quanto pedires no meu nome, eu farei. Mas para que o Pai seja glorificado. Será que a sua oração, será que o clamor do teu interior tem sido para glorificar ao Pai? Será que o carro importado que você tem buscado com tanta veemência é para glorificar o nome de Deus? Será que o emprego de 50 mil reais por mês que você tem buscado é para glorificar o nome de Deus? As pessoas ao verem isso na tua vida, elas vão dobrar o joelho e se prostrar e falar, realmente existe um Deus? Será que a realização do teu sonho servirá para a glória do Pai, irmão? Outra referência, em Mateus 7, versículo 7, do 7 ao 11, se você quiser anotar, diz o seguinte, peça e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede por pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui, meu irmão, o filho pede pão, o pai não dá pedra, o pai dá pão. O filho pede um peixe, o pai não dá cobra, mas ele dá um peixe. Porque o pai cuida de você, o pai abençoa você, o pai guarda você. São textos que asseguram isso, que tudo quanto pedimos para ele, ele vai conceder. Mas de acordo com a vontade dele, irmão. De acordo com o propósito dele. Se o teu coração está alinhado com o céu e você pede algo, com certeza o Pai não vai hesitar em liberar sobre você. Se você chega aqui num culto e fala, Senhor, dá mais a tua presença, eu tenho certeza que o Pai não vai hesitar em dar mais a tua presença. Mas nós precisamos ter um coração alinhado com o coração de Deus. Nós precisamos buscar o que o coração de Deus busca. Nós precisamos clamar e gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo com aquilo que o coração de Deus investiria. Porque se Jesus estivesse no nosso meio, eu tenho certeza que ele não estaria clamando por um emprego melhor, ou de repente por um carro mais novo, mas ele estaria clamando pelo que o coração do Pai clama. Porque ele viveu a experiência de depender totalmente de Deus, meu irmão. Porque ele viveu a experiência de buscar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E receber a provisão de Deus em tudo. Ele tinha tudo, meu irmão. Quando Deus estava ali, Senhor, aparta de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. Isso é o que Deus quer, irmão. Se ele parasse na oração assim, Senhor, aparta de mim esse cálice. E ele parasse a oração ali, eu tenho certeza, Deus ia tirar ele daquela situação. Mas ele não buscava a realização pessoal ou a prioridade dele. Ele buscava o que Deus quer. Então, Senhor, todavia, seja feita a sua vontade. Cumpra o teu propósito. Irmãos, se nós queremos viver mais a presença de Deus, nós precisamos ter um coração alinhado com o coração de Deus. Se nós queremos viver mais o derramar do Pai, nós precisamos ter um coração alinhado com o coração dele. A ponto de abrir mão de qualquer realização pessoal, para que o reino de Deus seja glorificado. Senhor, eu abro mão dessa promoção, eu abro mão desse carro, eu abro mão dessa esposa, eu abro mão do que for possível. Mas para que o Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Um coração alinhado. Isso vai ser o princípio do derramar de Deus. Um coração que está alinhado e que busca aquilo que Jesus buscaria nessa terra. Nós precisamos de um coração assim. A realização pessoal, meu irmão, é uma bênção. Você ser honrado, você ser colocado em um lugar de honra, é uma alegria, meu irmão. Eu já passei por isso também. Mas melhor que tudo isso, é fazer a vontade de Deus. Eu lembro que o meu sonho sempre foi, né, ter ali o meu carro, desde pequeno. Sonhava praticamente todos os dias, irmão, que eu tava dirigindo ali um carro, que era meu e tudo. Sonho de menino, né? E quando eu entrei no meu carro, irmão, eu entrei no meu carro assim e falei, beleza. Pô, legal, Deus, obrigado e tal. Mas deixa eu ir lá pro culto. Irmão, foi assim, divertido. Fui dirigindo pra igreja e, pô... Mas eu cheguei lá e fui ministrar ao Senhor. Eu falei, Senhor, vale mais estar no teu altar do que o carro que o Senhor me deu. Tudo que isso aqui, que eu estou vivendo aqui, Deus, é uma bênção, eu te agradeço. Mas para mim vale mais estar aqui. Porque a nossa realização é pequena perto da presença, meu irmão. Sabe por que muitas vezes nós estamos se frustrando? Porque nós temos pedido mal. Porque nós temos pedido segundo o nosso coração. E aí por um acaso não acontece, e aí as pessoas começam a ir embora da igreja. Aí as pessoas começam a abrir mão de Jesus, porque Jesus não fez o que eu queria, eu vou sair da igreja. Porque tem pedido mal. Peça para Deus nessa noite alinhar o teu coração. Peça para Deus alinhar o seu coração com o coração dele. E comece a buscar a vontade dele. E o reino dele, para ver se não vai haver diferença na tua vida, meu irmão. Tem muitas coisas que eu cheguei aqui e pedi para Deus há 5 anos atrás e ainda não aconteceram, meu irmão. E talvez ao longo da minha vida inteira não aconteça. Mas eu encontrei algo de maior valor. Moisés viveu isso, meu irmão. Ele tinha a missão de levar o povo pelo percurso do deserto para a terra prometida. E ele ficou ali no deserto. Mas ali naquele percurso, no dia a dia como a gente vive, nossa vida comum aqui, irmão, pode comparar com Moisés no deserto. Ele encontrou algo de maior valor. Ele encontrou uma promessa que era muito mais valiosa que Canaã. Então Deus o levou para lá, para aquilo que era mais precioso. Você quer ser um empresário, você quer ser o número um do mundo? De repente você vai chegar lá, meu irmão. Mas existe algo que é mais precioso que tudo isso. É a presença de Deus. É a presença de Deus, meu irmão. É a presença do Pai. E aí eu pergunto para você. Qual é o valor daquilo que você tem buscado? Aquilo que tem arrancado as suas lágrimas no altar... Será que realmente tem tanta preciosidade assim, meu irmão? Aquilo que tem desesperado o teu coração ao longo dos dias, comparado com a presença, será que é tão pesado assim? Será que isso é tão maravilhoso a ponto de ser comparado com a glória de Deus, meu irmão? Será que vale mais a pena eu perder ali 1 hora de busca? Ao invés de clamar por mais a presença, eu clamar por uma bênção qualquer. Nós já oramos pouco. O que tem valor para você? Pensa um minutinho, meu irmão. Avalie a sua oração diária. A sua oração que você fez hoje, ontem. O que você pediu para o Pai? O que você pediu para Ele? Será que você ficou ali uma hora na presença e investiu 30, 40 minutos clamando pela sua família? 5, 10 minutinhos clamando pela presença do Pai? O que você tem pedido em secreto, meu irmão? O que você tem buscado diante do Pai? É chegado o tempo da noiva preferir a presença, meu irmão. É chegado o tempo da noiva escolher a presença ao invés de escolher fazer um plantão ou uma hora extra. Será que tem valido tanto a pena as tuas horas extras, meu irmão? Será que tem valido tanto a pena o abrir mão da casa, o abrir mão da presença para doar um pouco mais no seu trabalho? Tem valido a pena, meu irmão? A noiva precisa optar pelo noivo. A noiva precisa optar pela presença, meu irmão. Senão a nossa nação, ela não vai encontrar com nada e nós também não vamos. Porque se diante de tantas opções nós optamos por N coisas e esquecemos a presença, como é que nós vamos viver um avivamento? Como é que o Senhor vai descer sobre nós se nós não o desejamos? Se nós não clamamos por Ele, se nós não buscamos a Ele? Como é que nós vamos viver esse avivamento como nação, meu irmão? Como igreja? Como filhos? Amém? Busque a presença, meu irmão. Seja repetitivo. Às vezes eu falo, Deus, eu estou sendo repetitivo, mas melhor do que eu ficar enchendo o céu de porcaria minha. Prefiro ficar repetindo, Senhor, me dá a sua presença, do que ficar 30 minutos, Senhor, me dá uma coisa nova, me dá um carro, me dá isso, me dá aquilo. Pare de buscar as mãos de Deus, busque o coração dEle. Porque quem conquista um coração, conquista um abraço, conquista um presente, conquista uma surpresa. Eu não busquei as mãos da minha noiva. Eu busquei o coração dela. Hoje eu ganhei uma cocada de lembrança. Ganhei uma lembrancinha. Mas eu não buscava aquilo que ela podia me dar. Eu não buscava a cocada. Eu buscava o coração dela. Busque o coração de Deus. Saia daqui disposto a revolucionar a tua vida de oração. Se você tem meia hora, meu irmão, 29 minutos.30 segundos, clame pela presença. E os outros 30, se sobrar, meu irmão, se agradece pela presença. Ele é tão precioso, meu irmão. Ele é tão valioso. O Pai, Ele é tão bom para nós. Não existiu, meu irmão, um homem que mendigou o pão. Davi menciona isso, olha, eu nunca vi um homem justo mendigando o pão. Você vai ser suprido em tudo que você colocar as suas mãos. Mas saia daqui hoje. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua glória, Pai. Eu quero viver mais na intimidade. Eu quero mergulhar nas tuas águas. Eu quero mergulhar na tua presença. Eu quero mais intimidade. Porque isso resultará na transformação por completo da minha vida. Isso vai transformar o meu caráter, com certeza. Consequentemente, eu sendo um homem transformado no meu íntimo, eu vou conseguir manifestar o reino, eu vou conseguir estar em bons lugares. Porque até nisso Deus te ajuda, meu irmão. Ele transformando o teu caráter te faz uma pessoa melhor, você vai fazer uma entrevista, você vai num lugar diferente, as pessoas te olham com outros olhos. A forma que você fala, a forma que você se move, até nisso muda, meu irmão. Lembra de mim 5 anos atrás? Algumas pessoas lembram aqui. Irmãos, eu era o cara mais esquisito do mundo. Ainda sou um pouco, bastante. Mas, irmãos do céu, olha o que Deus tem feito. Olha o que Deus tem feito. Até a pastora estava falando, a gente estava numa igreja há um tempo atrás, né, pastora? Aí ela falou assim, Gui, eu prefiro você hoje. Eu falei, nossa, pastor, mas gordo, acabado assim. Ah, é, mas antigamente você era magro, endemoniado. Você era magro, endemoniado, marrento. Irmãos, prefira a presença. E eu não quero ser repetitivo com vocês. A palavra ela é bem breve hoje. Porque a vivência da palavra vai ser o dia a dia de oração de vocês. Quando vocês vão dobrar os joelhos de vocês e falar assim: Pai, eu podia estar clamando por N coisas, mas me dá a sua presença. Me dá a sua glória, Pai. Me dá a sua visitação. Transforma o meu caráter. Transforma a minha vida. Me cura porque eu quero ser agradável a Ti. Transforme a tua vida de oração, meu irmão. A palavra diz, lá em Tiago, agora eu quero ler com vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês. Tiago capítulo número 4, versículo 1. Senhor, o meu tesouro, Tu és Senhor, o meu tesouro, eu encontrei, Senhor, o meu tesouro, Tu és Senhor. Eu vivo por Ti. Todos abriram? Tiago 4. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Diz assim: De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos seus maus desejos, que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Amém? De repente você lê uma coisa como essa e fala assim: Puxa, Guilherme, mas aí você está pegando pesado. Porque eu não estou pedindo nenhuma bênção para matar alguém, eu não estou pedindo nada que seja tão pesado como foi mencionado aqui por Tiago. Eu não penso em matar ninguém, eu não brigo com ninguém, eu não luto com ninguém, mas irmão, essa é a nossa realidade. Se está na palavra de Deus é porque hoje em dia também acontece. Porque se fosse para aqueles dias e viria um profeta no oculto e ia puxar um de canto e falar assim: ó, melhor você tomar cuidado, mas está na palavra de Deus é porque até hoje em dia acontece isso, irmão. E a gente tem que ler para a gente ver que isso está na nossa vida também. O motivo das nossas brigas e das nossas lutas são os maus desígnios do nosso coração, são os nossos desejos que nós não alcançamos, mas nós mataríamos por ele. Nós mataríamos por ele. A gente não busca a Deus. E quando a gente busca, é para realizar o nosso ego. É o que está falando aqui. Quando vocês pedem a Deus algo, é para realização pessoal, é para os seus próprios prazeres. Meu irmão, alinha o teu coração com o coração de Deus. Porque uma palavra como essa, o que o Pai está visando é alinhar o teu coração. Não é falar que você é um cara mau ou que você está pensando em matar alguém. Mas se isso for verdade, irmão, já recebe a dica. Mas o Pai quer alinhar o seu coração com o dele. Para que você busque o reino dele e o que ele quer. Porque, consequentemente, essa é a chave da tua vida ser prazerosa. Da alegria repousar sobre a tua casa. Da felicidade ser imparcial, meu irmão. Porque muita gente é feliz porque as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo, o trabalho vai fluindo, as pessoas vão se alegrando. Mas, meu irmão, isso é uma felicidade parcial. Busque o reino de Deus hoje e a sua justiça. E as demais coisas serão acréscimos para você. Você vai se alegrar, sim. Não estou falando para que quando der uma coisa certa na tua vida, você fala, está amarrado no nome de Jesus, foi Satanás que mandou essa bênção, porque eu quero é a presença. Irmão, viva. Se Deus colocar na tua mão, viva, desfrute, mas busque a presença no teu íntimo. Ela é a sua pérola. Ela é o seu bem maior. E eu vou parar por aqui, meu irmão. Se tem algo que você tem que assimilar hoje e sair daqui disposto a buscar, é dobrar o seu joelho. E se você tiver uma hora, busque uma hora pela presença. Valorize cada instante com Deus. Valorize cada segundo, cada toque, cada piscada de Deus. Valorize, meu irmão. Porque isso é um bem maior para você. Feche